Legião Headbanger. 3, 2, 1. Se fuder, pô! Pô, foda-se! Tamo aqui, chapadão na casa do Rodrigo. Caralho, geral muito chapado. Aí, nega é foda, mano. É muito maneiro. Tá, porra, se reunir na casa dos outros é foda, assim. Nego fica muito ruim. Tô aqui eu, Alan, Rodrigo e o William Zureta. Já botar uma banda aí pra começar agora que a gente tá ouvindo aqui. A banda foda da Grécia. Depois a gente comenta aí, ouve essa porra. Ravencult da Grécia. Se tu não conhece, pesquisa discografia aí. Porque, porra, a banda é foda pra caralho. Então ouve aí, depois a gente comenta essa porra. Fudido demais. Eu conheci essa banda, sei lá, não tem nem muito tempo não, uma vergonha na verdade. Devo ter conhecido há uns 3 ou 4 anos. E eu conheci por esse disco aí, o segundo disco. Esqueci até o nome dessa porra agora. Morbid Blood, exatamente. Morbid Blood, que é o melhor disco deles e tal. Já tem disco mais novo, mas esse aí é um disco mais maneiro, que eu acho. Que é mó black metalzão, na verdade. A banda é uma banda de black metal, mas... Tem várias influências de outras escolas, assim, até de speed metal, tu vê riff ali na parada. O que vocês acharam? Eu acho animal essa porra. Cara, Ravencult, vamos lá. Da Grécia, gravadora Metal Blade, né, a gravadora tradicional. de thrash metal aí da época boa. Grandes discos. Os melhores discos da minha coleção são da Metal Blade. Sem dúvida. E eles têm três fulls. A banda é de 2001. A gente fez aqui o dever de casa lá no Metal Archives. Coisa que todo mundo deveria fazer de vez em quando, né? A banda é de 2001, de thrash death. Eu achei interessante que essa banda ela tem uma sonoridade mais orgânica, né? Ela não tem aquele som industrializado. O primeiro disco delas, eles seguem uma linha, eles estavam se encontrando, né, cara? Então eles seguem uma linha noruega, tipo Satyricon, né, do primeiro. E a gravação é um pouco tosca, né? Já o segundo disco, ele é um pouco mais extremo, tá? E ele puxa um pouco mais pra onda de Darktronic. O interessante das bandas da Grécia é que elas flertam muito, sempre flertaram muito com a Noruega. E a Noruega também sempre pegou muita influência da Grécia, principalmente na década de 90. Essa banda tem um pouco desse clima, parecido com o Algeion, que é o grego um pouco mais extremo, né? Mas eu, sem dúvida, eu achei esse último disco de 2016 aí, esse Force of Profanation, eu achei o melhor, sem dúvida. Grandes momentos de thrash death, puta disco. Eu tinha ouvido o Tempos of Torment, que é o primeiro, que na verdade nem é muito a minha vibe de som, achei legal e tal, mas não é muito a minha vibe. Mas o Morbid Blood, que é o segundo, que é até dessa música que rolou aí agora, é do caralho. Ele é bem diversificado, na verdade. Ele tem essa parada do blackão da metranca e tal, mas ele também flerta com várias coisas. Tem uns riffs speed metal, tem uns riffs tipo... Tem as paradas meio doidas, tipo de... Tem um pouco da Noruega ali pra caralho ali também, tipo de... Tem um dedilhado com a batera metranca, tem as paradas assim meio louca e tal. É do caralho, porra. É a banda que, cara, tem que ouvir. É a puta banda do caralho, eles têm três fulls, como o Alan disse. E é uma banda que merece atenção muito. Ah, demorou. Ih, Leão chegou, fudeu. Leão! Alô, querida. Leão chegou, puta que pariu. Agora vai ficar mais completa a porra da discussão. Vou botar um som agora aqui, fuderoso, jogando da Itália. Irmão, já tem quatro discos, assim, eu acho tudo foda. Irmão, que sou meio toscão, acho maneiro isso. A Itália tem essa vibe meio toscona, que é o Baphomet's Blood. Vamos tocar aí depois a gente comenta e fala uma olhada. Baphomet's Blood. Let's go! Eu acho mais maneiro do Baphomet's Blood é que é um bagulho muito clichê, assim, caralho, as bases são muito clichê, tudo é muito clichê, e é isso que dá a cara da banda, assim, a parada é muito maneiro, porque eles conseguem conjugar tudo que é óbvio e clichê, né, e fazer só refrão foda, só linha de vocal foda, assim. É, pra mim isso é o que faz a banda ser maneira, assim, eles não ficam se preocupando em vou inovar, vou botar batuque, sei lá, vou botar qualquer merda, né? É aquele clichê basicão mesmo do speed metal, e as músicas são foda pra caralho, todos os discos eu gosto. Mas não é que nem as alemães, é na cola de Motorhead, as bandas italianas têm essa coisa, você ouve e você fala, é Itália essa porra. Pessoal, eu achei a banda legal pra caralho. Eu gostei mais do primeiro disco, né? Porque eles são toscos, né? É, a banda é da Iron Maiden Head, né? E tem momentos de clichê, mas tem momentos muito bons. Eu acho que o italiano tem uma coisa muito interessante, que o italiano, eu acho que ele entende o mundo de uma maneira muito particular. A interpretação do thrash pro italiano é sempre muito interessante, as bandas são interessantes. E normalmente carrega um pouco do teatro. Quando você vê essa banda, ela tenta seguir um papel do tradicional do speed metal mesmo, né? Selinho de speed metal na capa do disco. Esses detalhes são importantes pra gente compreender o que eles estão querendo, onde eles estão querendo chegar, né? Então, como o Alan tá falando aqui, a Itália é bem peculiar mesmo, tanto na música quanto no cinema. E eu acho que isso complementa muito bem, assim. O cinema de horror italiano é muito peculiar. E o som, porra, o som extremo da Itália é foda também, do mesmo jeito, do mesmo naipe. Assim. E esse lance da teatralidade, do visual, né? Da podreira. É Itália, carniça pura, assim. Se identifica de longe o cheiro da parada. É, exatamente. É o exagero do latino. Vide aí. Mortuary Drape, né, o porra, Bulldozer, que é só tudo teatrão, é tudo fudido pra caralho, tudo toscão também, né? O banda só bem tocado, mas é tudo toscão no final das contas. As sul-americanas devem soar assim também, é que a gente não repara. É, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa muito do latino, né, como o Zureta falou também, como o Leon falou. O latino, eu sempre sinto nas bandas latinas que ela tem uma carniça ali. Tem uma parada que fede a carniça. Ele tem um elemento extra ali que não dá nem pra explicar direito o que é. É, então vocês veem isso. Você vê isso em geral nas bandas latinas, né? Assim, acho que vai ser o diferencial do negócio. É a vibe mesmo do negócio. Eu vou passar então da Itália pra Suécia. Os Death Metal clássicos da Suécia. E lembrando que porra, tem uma porrada de banda hoje, né? Principalmente na Alemanha e na Suécia, que faz esse tipo de som assim, de Death Metal mais esculachadão. A primeira música que a gente tinha escolhido da banda era uma música porradona e tal, que lembra totalmente Sarcófago, assim, do Lord of Scores e tudo mais. Mas aí depois a galera preferiu colocar uma outra música que é mais lenta e tal. Eu acho que não representa tanto a tua banda, não, mas vamos botar essa música aí e depois a gente comenta. O nome da banda é Bestiality, da Suécia. podcast União Headbanger. Então, eu achei a música foda, essa que a gente botou é maneira. Eu preferi a primeira música da demo, eu também não sei nem o nome e tal. Eu descobri a banda de bobeira no Metal Archives, assim, tipo, pesquisando banda e tudo mais, e aí aquela coisa de uma banda linkando outra com membro de outra banda e tudo mais. Aí eu descobri a banda, e eu tava marcando a turnê também na Europa, e aí... A gente costuma entrar em contato com algumas bandas que a gente gosta, até pra poder tocar junto, né? E eu ia mandar até um e-mail pra eles pra gente tocar junto em Estocolmo. Só acabou que eu não mandei, sei lá, foda-se. Mas foi assim que eu conheci a banda e tal. Eu acho fodido, acho que geral devia conhecer. É, então, eles têm um timbre de guitarra que lembra Suécia, mas não só. Eles têm um lance meio... sarcófago, me lembra as bandas do Chile, assim, que imitam o sarcófago, né? Essa segunda música em especial, a primeira música é como o Leon falou, tem muito sarcófago, tem... Na verdade, ela não me impressionou tanto, essa primeira música. A segunda música foi que rolou e tal, que eu achei do caralho, assim, eu achei ela muito foda, e, tipo, ela tem uma levadinha de batera, uma coisa meio wave of the heavy metal na batera. Não na guitarra, mas na batera, que acho que dá um tempero especial no negócio e tal. Sai muito do som da banda original, mas eu achei muito boa, achei muito legal essa música. Eu queria falar uma parada, a gente estava comentando aqui, enquanto ouvia aqui em off, às vezes as melhores coisas saem quando não está gravando, né? A gente estava falando sobre a banda ser genérica ou não ser genérica, né? Momento filosofia tio Necro aqui. Nos negócios, o ótimo é inimigo do bom, porque as coisas têm que funcionar rápido. Na arte, ao contrário, o bom é inimigo do excelente. Então, assim, hoje em dia tem muita banda que é legal. Cara, isso é uma merda, isso enjoa, isso satura. Entendeu? Eu procuro o excepcional, porque, porra, é tanta banda pra ouvir, boa, né? Que tem um nível alto até, hoje em dia, com recursos, com tudo, não tem mais bobo, né? Agora, quando você pega um negócio assim, excepcional, é diferente, né? A gente ficou pensando, essa banda é genérica ou essa banda se destaca, né? Eu gostei do vocal, eu achei que o vocal não é qualquer, entendeu? Tem qualidade. Porque a gente não botou a primeira música, o vocal desesperador. O negócio de só o vocal já é, porra, podia ser um disco só de vocal. Meu irmão, porra, é sensacional, assim. Vocês deram mole de escolher, mas democraticamente aqui a gente escolheu. A gente escolheu. Procura aí, ouve aí a porra da demo do Bichat. A primeira música é mais maneira. Só lembrando, a gente não pode esquecer que essa banda é de 2016, é uma banda muito nova. E tá gravando assim com esse clima, a gente tem que dar uma certa atenção, um certo valor, sim. E dar um desconto, né? Mas eu acho que essa que é a proposta mesmo, pô. A gente botar banda aqui, que é obscura e tal. Não adianta nada a gente botar aqui, porra, Iron Maiden. Todo mundo conhece, então a gente vai ficar falando do Iron Maiden, filosofando e tal. Mas acho que uma maneira é botar banda que é de agora mesmo. E que pra mim se destaca assim, a banda maneira pra caralho. Entendeu? Apesar de vocês terem escolhido uma música. Tomar no cu. Fala aí. Porra, então, o Vitor ficou chateado que a gente não botou a primeira música. Bota um pedacinho então pra rolar aí. Depois dos comentários. Vale a pena falar também, cara, que a banda, ela até hoje ela não tem um full. Ela é uma banda de 2011, e eu tô aqui colando do Metal Archives, que na verdade. E ela tem duas demos e tal, e um split e um álbum vivo. Que é bem curioso e tal, e não tem selo também e tal. Então, tipo, estão selos aí que estiverem ouvindo isso aí também, é interessante se ligar nessa banda aí. Pô, vamos passar agora. Vamos passar para os Estados Unidos, uma banda chamada Satan's Hall, uma banda nova também. É, vocal feminino, de heavy metal e tal. Eu acho maneiro pra caralho a banda, mas eu acho que. A gente tem Maria e a Júlia chegou. Ele chegou de camisa do Kiss e cheia de cerveja. Caralho, é sempre muito foda receber a Júlia. Boa noite, Satanás. Caralho, muito legal. Aí, a banda dos Estados Unidos, de maneira pra caralho. Satan's Hall, mas a gente tem mania de ficar comparando as bandas, né? E aí tem uma banda que pra mim dos Estados Unidos que é meio parecido, que é o Savage Master, que eu acho mais maneiro o Savage Master, né? Enfim, só por comparação mesmo, mas a banda é maneira pra caralho, vale a pena a gente ouvir, vamos ver essa porra aí, Satan's Hall. Illinois é uma coisa que eu tenho curiosidade de entender. É. Chicago, Illinois. É, cara. Tem uma terra, tem alguma coisa lá, acho que o nego passa fome lá, não sei o que acontece lá que deu errado, que lá tem umas bandas boas, cara, porque as coisas são conectadas dessa forma, né? Então é uma banda de New Wave of British Heavy Metal americano, né? O selo é um selo alemão. E é uma banda que eu fiz questão de entrar em contato com o dono da banda, que é o Patrick, né? E infelizmente a referência que ele trouxe do Brasil foi Ibria e Angra, né? Então você já vê que. Você já vê que, por exemplo, o Vitor ficou puto, porque não é podre, né? É, realmente, os caras são bonitinhos, mas cara, eu achei esse som fabuloso, sensacional. Gravação, construção, proposta, a voz, poderoso. Essa banda eu escutei muitas vezes, muitas. Eu achei maneiro também, eu falei que eu achei uma merda. Mas os moleques são meio esquisitos ao vivo, assim, são meio... Chegou a ver uns vídeos ao vivo? Ah, tem um visual meio estranho também, assim. Meio, se fosse aqui do Rio, acho que eles morariam ali na região da Praça Sans Pena, assim. Achei meio estranho, mas a banda é boa. Mas como eu falei antes, eu prefiro o Salva de Mastro, acho bem mais maneiro. É legal, é bem New Wave mesmo, né, o som e tal, mas é uma New Wave mais Juca, né, como a gente chama de Juca aqui e tal, que seria... É, o Tijucano e tal. Tijucano é uma gíria que a gente usa aqui e tal. Pra uma coisa mais Mauricinho e tal. É diferente do Savage Mastro, a gente acaba comparando com o Savage Mastro, né, porque tipo, é New Wave, tem vocal feminino, então a gente acaba meio que caindo nessa de comparar e tal. O Savage Mastro, na verdade, o som do Savage Mastro não tem nada a ver com isso, ele é New Wave também. Mas é uma New Wave diferente, ele é uma New Wave mais crua, provavelmente, assim, não sei se essa palavra é certa. E tem aquela coisa meio strifango, como o Leão falou no outro episódio também. É uma coisa mais visceral. Esse é, muito, é meio bonitinho. É legal, gostei, é legal o som. New Wave, não tem como errar na New Wave, né, na verdade. Mas é um som mais polido e tal. A gente tava falando antes aqui, e que é maneiro falar também dessas influências. Né? Que porra, as três bandas responsáveis. Tem uma porrada de banda, né? Nessa linha fazendo New Wave hoje em dia, essa vibe New Wave, de vários tipos. Né? Mas as três bandas que iniciaram isso foram o Skullfist, o Enforcer e o Caldon. Né? Eu acho mais legal o Skullfist dessas três. Enfim, mas eu sei que depois dele surgiu uma porrada de banda nessa mesma vibe. E de repente, eu tô falando merda, de repente quem surgiu, quem voltou a fazer isso tenha sido o Metal Lucifer do Japão, que já fazia um bagulho tão clichê, na verdade era tão New Wave, tão clichê, que gerou uma onda de bandas tocando assim esse heavy metal tradicional, meio Iron Maiden, meio, né, totalmente New Wave mesmo. Agora, eu não sei se esses malucos do Satan's Hour conhecem o Metal Lucifer. Porque o Metal Lucifer é uma banda mais de selo, mais, né, diferente e tal, não sei o quê, da Iron Pegasus e tal. E eu vendo os malucos tocando ao vivo, tu vê aquele visual assim meio esquisito, aí tu pensa, de repente eu acho que esses malucos não conhecem o Metal Lucifer não. Mas, enfim, o Caldron, o Skullfist e o Enforcer geraram essas bandas aí, provavelmente a gente conhece essas três. Não é possível que não conheça Metal Lucifer, foi bem lembrado isso aí. Porra, essa trinca aí, né? Caldron, Enforcer e o Skullfist, né? Que são filhotes do Metal Lucifer, mas assim, você vê uma evolução, né? O Metal Lucifer, se você ouvir hoje, ele há 15 anos atrás ele teve outro impacto, né? Ele, hoje em dia ele talvez soe mais clichê, mas foi o que possibilitou o aparecimento desse speed heavy metal de hoje, né? Eu não gosto de ficar chamando isso de New Wave, porque, porra, a New Wave foi uma coisa que aconteceu naquela época, né? Isso hoje é uma releitura. Chama de speed heavy metal, né? Enfim, é o que tá rolando hoje, desse estilo. Não é New Wave, a New Wave tinha um pé lá no Led Zeppelin, né? As bandas suavam, assim, tinha muito dedilhado e tal. Essas bandas de hoje, elas são aceleradas, elas têm aquela guitarra rapidinha, entendeu? Com aquelas melodias, o vocal estilo Vince Neil. Então, essa mulher que canta no Satan's Hour, ela tem um timbre que lembra Adoro também, né? Um estilo, assim, meio Dio mulher, né? Contralto e tal. E, porra, eu gostei muito da banda. Eu achei a banda foda. Então, já que tá nesse assunto, o negócio de New Wave, caralho, uma outra banda que eu acho foda da Espanha é o Iron Curtain. Iron Curtain. Sei lá como é que se fala. É. E a banda é boa pra caralho, é da mesma época, na verdade. Tem essa vibe também, assim, que o Leon tá falando que não é New Wave. Até concordo com ele, mas não tem como a gente fugir do rock. Né? Então é um som meio New Wave mesmo também. Mas vamos tocar aí, só pra poder botar, fazer um paralelo com essa cena mais underground de heavy metal de hoje, né? Saindo do Cauldron, do Enforcer e do Skullfish. Bota aí, Iron Curtain. União Headbanger. Fudido, Iron Curtain é foda. Geral percebe, a gente ouvindo o disco aqui e tal, tem as influências do Halloween do começo, né, Honey Wild pra caralho, enfim, porra, banda foda. Eu acho que deve estar assim no top é dessas bandas que fazem heavy metal assim, mundialmente, né? Top 5, assim, eu acho. É, só lembrando aqui, depois de facilitar no corte, essa música é Rules of Love. Cara, Iron Curtain tem um som característico que emula Running Wild, e é da Espanha. É, banda pequena, né? Mas tem um som muito grande. Tem três discos incríveis, um melhor do que o outro. E você vê que a gravação privilegia muito essa parede de guitarra, né? E palhetada sincronizada com o bumbo. Coisa que o Running Wild faz muito bem, executa muito bem. Eles pegaram isso e levaram aí a maestria. Essa história que a gente tá falando de Metal Lucifer que leva a Skullfish, Enforcer e Caldon, não é simples assim, né? Já tinha outra galera boa fazendo heavy metal tradicional na época do Metal Lucifer, quando começou. E esse Iron Curtain é contemporâneo aí do Enforcer, Skullfish e Caldron, né? A trinca que ficou mais famosa. Mas essa banda é contemporânea e é tão boa quanto, né? A gente falou também da parada dos vocalistas latinos, né? Esse cara, ele tem um drive na voz. A gente ficou naquela. Esse drive é de Leme ou é Running Wild, mas o rock'n'roll também dá um drive. Depois, mais pra frente na carreira do Running Wild, ele começou a cantar mais melódico. E aí eu aproveito para fazer um comentário técnico, que é uma parada que eu acho que é muito raro isso. O cara que sabe modular o drive na voz, né? É muito difícil você ver um vocalista que canta limpo e canta com drive e sabe jogar com isso, sabe modular, né? Tipo Hello's Eve, que o cara faz o que quer com a voz. Eu vou passar, na verdade, o serviço da banda aqui, que acho que não foi falado. A banda, na verdade, era de 2007, e da Espanha, que já foi dito antes, e tem três fulls. Essa música aí que rolou do primeiro full, do Road to Hell. E é isso. Na verdade, eles são bando do caralho. O selo dela é o Priest Records. E o William vai falar também um pouco aqui do... Então, cara, esses malucos aí latinos são foda mesmo. Fazem gargarejo com cerol, sacou? E aí... Aí bota uma pitada de Leme que o misto na parada. E, pô, rock and roll não precisa nem dizer, né? Mas eu concordo com o Leon, que tem essa influência de Alemanha do início e tal, bem visível no som dos caras, perceptível. Demorou, vou tocar o som aqui agora do Incarceration, banda da Alemanha, mas que conta com o nosso amigo Daniel Duracell, fudido da Amazônia, maluco fudido pra caralho, muito gente fina, assim, recebeu a gente duas vezes lá em Hamburgo. Porra, sempre que a gente vai lá, o maluco deixa a casa dele pra gente, tem comida pra caralho. Porra, caralho. Daniel Duracell é foda. E vamos botar a banda dele pra tocar aqui agora, cara, que é o Incarceration. Death Metal, que eu acho animal, assim, é um Death Metal meio Slayer, assim, Slayer por conta do vocal, né? Todo uma frase atrás da outra, sem parar, né, e tal. É um Death Metal rapidão. Enfim, ouve aí, depois a galera comenta. Bota aí, Incarceration. Podcast União Headbanger. We'll be right back. Definição pra essa porra aí é death metal desesperado. É o tipo de death metal que eu gosto, assim, é todo uma voz enfiada, uma em cima da outra, porradaria total, e tem uma base lenta no meio, do nada, depois volta a porradaria, cara, espancamento, tu tá no metrô, tu quer bater em todo mundo, caralho, o negócio vai ficando sério. Aí, acho, pô, fuderoso. Daniel Duracell, parabéns aí. Porra, abração aí pro Daniel, cara foda. Porra, sem palavras pra... Pra agradecer tudo que o Daniel faz pela galera aí que vai pra Europa. Mas porra, cara, o Sono Incarceration é parada séria. Entendeu? É assim, juntou, é uma banda única, porque juntou a pegada dos caras com o vocal de brasileiro dele. O vocal dele soa brasileiro, soa vocal de banda chilena, soa vocal de banda colombiana. E juntou com a pegada do europeu e ficou uma banda única. Não tem nada igual, assim, né? Me lembrou, o vocal dele me lembra o cara do Pentagram do Chile, né? E a bateria enfiada, né? Toda quadrada, não é como as bandas de death metal metranca hoje, né? Eles têm essa parte lenta, lembra Incantation também, né? Umas coisas assim. Então, acaba que ficou uma banda única, né? Então, esse vocal aí, cara, é especial, assim, tipo, vocal desesperado, estilo fugindo do manicômio, essa cor, num labirinto, correndo de um cachorro de três cabeças, assim. Bem da escola Asfix, achei um pouco parecido, uma influência ali, sei lá, eu achei pelo menos. E a arte do disco é sensacional, com esse Chaos Magic aí, todo em pontilhismo, muito foda, depois vocês dão uma procurada aí no Google. Ao vivo é mais brabo, hein? Eu dei uma escutada no material deles e eu achei o EP inferior a esse disco. E as letras, né, a temática da banda é uma temática. É uma banda que segue a linha de death metal. Tenta ser clássico, aquele padrão, com letras satânicas. E o satanismo deles é mais... ofensivo, né? Mais de profanação a onda dos caras do que algo mais hermético. É isso aí, grande banda. Porra, ainda bem, né? Porque é muito mais maneiro ser satanismo ofensivo do que ficar filosofando e falando um monte de merda, né? Ainda bem, parabéns, mais um ponto pra banda, né? Que eu nem tinha lido as letras, na verdade. Mas só tá falando isso aí, parabéns, mais um ponto pra banda. É fudido. Incarceration, Daniel Duracell, você é o cara. E quem for pra Europa tem que falar com o Daniel Duracell, que o maluco é foda. Podcast União Headbanger. The force of violence. The bringer of good. He is the unstoppable power. Podcast União Headbanger. Fala, isso aí foi o Condor, banda de thrash metal clássico aí da Noruega. Tem dois fulls. Tá? O que mais me chamou a atenção quando eu escutei o som dessa banda foi o seguinte: eles conseguiram pegar a manha do contratempo fora de tempo que o Creator tinha. Eles pegaram essa manha que o thrash metal alemão tinha de deixar o contratempo aberto pra sujar o som e ser zoado. Eu achei isso do caralho. Isso aí foi que na hora me chamou bastante atenção. Cara, eu não achei a banda assim, não me chamou atenção, mas eu achei um genérico de Death Roll, que é a banda rainha do contratempo de condução desencontrada, acelerado pra caralho, né? Do speed metal. Eu achei maneiro pra caralho, por isso que eu falei pra galera botar aí. Acho essa banda maneira. E eu gosto de coisa genérica, eu gosto de banda que não fica inventando muito e tal. Então pra mim... Faz o papel bem. Eles parecem meio filho do Death Hammer, né? O Death Hammer também da Noruega e tal. Acaba que é a mesma galera, né? Todo mundo se conhece e tudo mais. É a banda maneira. Banda. Porra, a capa fodida do maluco Sadistic Execution, que eu acho foda, o rock, né? Eu acho a banda maneira pra caralho. Tu não quer contar a história do Death Hammer, não? Que rolou contigo? Não vou contar essa história, não. Vou contar não, tô chapado. Não vou contar não, vou passar pra próxima banda aí. Qual é a próxima banda? Qual é a próxima banda? Próxima banda, cala a boca, porra. Cala a boca, chapadão já, porra. Próxima banda, o Quintessence. O Quintessence é a banda da Alemanha. Eu acho maneiro pra caralho também. Eu descobri pela demo. Tem uma demo chamada Uber Metal. Mas aí o maluco já lançou várias outras paradas e eu acho que é um maluco talentoso pra caralho da Alemanha, né? O maluco toca no Bulldoze Baixas também. Toca em várias bandas, na verdade. Né? E todas as bandas deles são maneiras, assim. Tipo, por mais que você não goste, de repente, do estilo, a banda você vê que tem potencial, né? Eu esqueci o nome da banda que tá tocando agora, de heavy metal também. Não, Quintessence não. Quintessence é o que a gente vai tocar. Esqueci, uma banda nova agora de heavy metal também que é foda pra caralho. Mas enfim, bota aí o Quintessence, um bagulho meio Hellhammer. Não sei qual a música, qual música vamos botar aí. Vamos botar do último disco. Vamos ouvir. A demo. Eu gostei muito do primeiro disco. Esse último eu não achei tão legal. Eu acho mais foda a demo, que é muito mais Hellhammer e tal. Mas bota alguma música aí então, e depois a gente comenta. Vamos ver qual vai ser a música. Quintessence, então, da Alemanha. União Headbanger. Então, o Quintessence, né, é uma banda da Alemanha. O cara, o Stefan, toca no Bulldozing Bastards. E eles têm essa demo Uber Metal, e tem dois álbuns já. E a gente estava conversando aqui, eles são bastante diferentes, né? Eu não gostei do segundo disco quando saiu. Agora já estou querendo escutar ele de novo, né? Então, assim, já vale a pena, mesmo sem você saber do que se trata, só pela complexidade que tem, né? A primeira demo é meio Hellhammer, o primeiro disco, meio Celtic. Mas eles fazem o simples, né, com uma categoria. E aí no segundo disco, eles já fizeram uma coisa mais louca, né? Talvez é exemplo do que o Dark Throne andou fazendo também, nessa fase mais recente. E com pitadas de Merciful Fate, com dissonância. É estranho. É estranho o suficiente para querer ouvir, né? Eu acho uma maneira a fase da primeira fase. Aquela banda assim, que mudou um pouco de som. Os dois são maneiros, as duas fases são maneiras, mas eu gosto mais da fase mais Celtic Frost, Hellhammer, que é da demo e do primeiro disco. O segundo ficou meio loucão assim, é maneiro, né? Ficou baseado, fica ouvindo e tal. Banda boa pra caralho, normal, sempre mal a rede da demo. Mas os primeiros materiais são mais legais pra mim. Cara, Quintessence. Do playlist aqui que a gente vai comentar, pra mim foi a minha banda preferida. De longe. Então, falar aqui um pouquinho dela. É uma One Man Band, né? O nome do cara é Genocider. Cara, geralmente o One Man Band, eu acho que é interessante a gente observar que ele sempre. É normal o cara pecar pela bateria, né? A bateria sempre fica um pouco mais fraquinha, um pouco mais forçada. E eu acho que não é o caso do Quintessence, né? O cara para multi-instrumentista aí, fazer uns solos tão maravilhosos, tocar bateria dessa forma, eu acho que esse cara deve ser algum tipo de psicopata, né? Ele não faz nada da vida, eu não sei, cara. Eu também não quero entender, que se foda, esse é o problema dele, não vai ter textão no Face. Então, cara, eu achei o vocal absurdo, os efeitos, eu digo do último disco, do Endless Night. É um disco que foi lançado agora em 2016. Eu achei maravilhoso a forma, eu escutei esse disco várias vezes. A forma como ele construiu o disco é muito interessante, porque ele mescla várias influências, ele intercala e às vezes ele deixa sobressair a personalidade dele, que é muito interessante. A forma como ele constrói os solos, como ele constrói as melodias. É um disco muito bem gravado, muito bem montado, né? Porque as referências parece que elas são encaixadas sem força, são encaixadas perfeitamente. Grande disco, gostei muito, ele puxa mais. É muito curioso que a banda foi mudando tanto, desde a demo pro primeiro disco pro segundo. É muito curioso, mas eu preferi muito mais essa última fase, que tem mais a ver com o Black Metal dos anos 90. É improvável, mas é possível. Foda! Vamos tocar agora. Caralho, tô chapadão, hein, irmão. Caralho. Não, vai tocar ainda. A gente tá confuso, porque a gente tá ouvindo muitas músicas aqui, a gente tá confuso. Vai tocar... Cala a boca, não. Fala merda. Porra! A banda que eu me amarro aí, porra, que lembra minha adolescência, quando comecei a curtir trash mesmo, assim, ali em 99, 98, né? Porra, e essa banda já existia, assim, era uma referência. E o Witch Trap da Colômbia, né? Depois eu descobri também o Biowar, né? Que são bandas, assim, meio que faziam um bagulho meio Destruction e tal, né? No final dos anos 90. Então o Witch Trap representa pra caralho pra mim. Heavy Drinker. We'll be right back. Esse som que rolou é do segundo disco deles, No Anesthesia. O Witch Trap é uma banda muito importante, como o maior aqui do Brasil. Acho que essas duas bandas realmente saíram na frente no thrash metal atual. Né? São bandas que estão fazendo 20 anos aí que redescobriram o thrash, né? Por volta aí de 96, 98, né? Foi para mim a virada, né? Por volta de 96, 97, teve uma virada. O black metal dos anos 90 saturou, o thrash foi retomado, né? O Celtic foi retomado sem black metal, né? Aquele movimento da Noruega esgotou, e aí apareceu, né? A galera que estava pronta, talvez uma galera que nunca parou de ouvir thrash, né? Que sempre ficou nessa pegada de Creator Destruction, e que naquele momento estava pronto para começar a lançar disco. Né? Então, eu acho também. E aí logo depois teve aquelas bandas assim, né? Um pouquinho em 98, tipo Nocturnal e tal, né? A gente começou, o Farscape foi em 98, assim, mas a gente começou a fazer música mesmo em 99. Então já tinha essa galera aí, né? que a gente podia ouvir, mas era difícil pra caralho ouvir só assim, na verdade, porque era um negócio de troca de correio, né, e tinha que mandar carta pra caralho, era uma merda. Pra chegar o selo do Digitrap na minha mão, demorou pra caralho. Do Bywar também, do Bywar só conhecia, na verdade, o Bywar por causa do camarada do Oligarquia, do Panda, né, famoso Panda, do Oligarquia, que falou pra mim, pô, tem uma banda que faz um som tipo vocês, aí de trash e tal, Bywar de São Paulo. E aí eu parei pra ouvir, mas eles já tinham a demo e estavam quase lançando o disco já. Mas eu pra caralho. Um detalhe aqui, o Nocturnal, você citou, o Nocturnal é uns dois anos depois do It Trap, que num momento de virada desses dois anos é tempo pra caralho. É verdade, o Nocturnal é de 98, 99. É a primeira demo, não, a primeira demo tem um bagulho de 98 lá. Enfim, vamos passar pra próxima música aí. Então, agora a gente vai ouvir o Atomic Horror. É o disco novo deles, Never Human Again, é o terceiro disco. E eu diria que esse aí é o disco da maturidade da banda. Né? Os caras realmente se acharam, eles já tinham dado essa dica no EP que veio antes. E vou contar um pouquinho da história desse disco aí, que acho que a galera tá curtindo. O que acontece? Bom... Poison Hell é uma máquina de fazer riff, né? Você dá uma guitarra na mão do cara e ele vai fazendo riff, vai fazendo riff, vai fazendo riff. Acontece que, por causa de várias bandas e vários compromissos, eles não tinham as músicas todas prontas, arranjadas, fechadas. Tinha uma porrada de riff, uma porrada de riff foda. E faltava letra, faltava tudo. O vocal, Vinícius, que baixista do Apocalipse, ele tava com... os esqueletos das músicas e precisava fazer as letras. A gente ia sair em turnê e ele não ia por causa de compromisso de trabalho, faculdade e tudo. E as bases do disco estavam gravadas, né? As músicas fecharam o arranjo das músicas, mas faltava o vocal. E aí eu dei esse toque nele, eu falei, cara, o disco ainda estava sem cara, né? O disco estava meio sem definição. E eu falei pra ele, porra, faz o dever de casa. Estuda esses vocais, estuda essas músicas, né? porque os riffs são fodas. O que falta é ter uma cara. Falta, né? Você já tem o conceito da história do disco. Falta só você escrever as letras e arranjar isso de uma maneira que fique foda. E assim foi, e tá aí o resultado que vocês vão ouvir. We just want our own way. Dips in the ground. Voices of the dead. O Vitor se absteve aqui. Ele não acha que é ético eu falar sobre a banda dele. Eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Cara, maravilhoso. Incrível, como uma banda casa bem um conceito com a sonoridade. É um disco que tem essa parada pós-apocalíptica. Né, tanto na influência vindo do Voivod, quanto na arte, no conceito, na cor, no amarelo. Né, eu acho muito maneiro, esse disco foi incrível. Porra, esse disco tá muito foda, cara. Tipo, e o Atomic é legal, que o Atomic tem a parada conceitual, né? Tipo, é a parada meio pós-apocalíptica e tal, é uma história meio contada, seguida, que é do caralho. E esse disco, cara, esse disco tem uns efeitos especiais, assim, tipo... introduções, tá ligado? De músicas, porra, tem choro de baleia, tem... Porra, tem várias... As paradas muito loucas, assim, tipo... É Pio de Falcão, como o Leandro falou. Pio de Falcão é choro de baleia. Cara, e pra mim, a favorita do disco, pra mim, foi a Exile from the Grave. Acho do caralho, foi o disco inteiro do caralho. E eu adoro o final do disco também, as duas últimas músicas, Rage of the Bomb e Winds of... Winds of Wasteland. É muito final de história mesmo, assim, cara. É um disco que conta uma história. Isso é muito maneiro. Eu que toco na banda, eu não vou ficar falando sobre minha banda, que eu acho escrotão. Mas o que eu reparei é o seguinte, meu irmão. Tá geral chapadão, tá ligado? E nego falando aqui, filosofando, falando um monte de merda, assim, na verdade. Falando um monte de merda, caralho. Nego, não, porque não sei o quê, representa realmente uma história. No final das contas, representa porra nenhuma, cara. A gente só faz a parada aí que a gente tá doidão mesmo, a gente faz a música e grava. Não tem muito mistério e história por trás, não. Então o nego tá querendo filosofar aqui, todo mundo chapadão. Porra, e pra finalizar, uma tradição nossa, a gente vai tocar uma música do Venom, que é a nossa banda preferida aqui em comum. Vamos tocar fodão do Ed Warren Satan. Cry Wolf! Cry Wolf! Era muito do Big, que essa música é muito foda, meu irmão. We'll be right back. podcast União Headbanger.